demais, Porazinho, demais, Porazinho. Olha. Que produção, Porazinho. Começar a campanha agora, né, Mal? Porã interino. Porã. Piada. Não, efetivo. Porã efetivo. Beleza. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Chegamos com Coca-Cola, Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. É um privilégio estar aqui na presença destes amiguinhos do Pretinho Básico. Everton Cunha, como é que tá, Mr. P? Tudo bem, tudo certinho? Fala, KG. Beleza, boa tarde. Tudo bem, Porazinho? Opa! Opa! Beleza, beleza. Porazinho tá desde tudo cedo certo. Na firma aqui, já produzindo o Pretinho Básico. Que maravilha, é, cara. Aí, é uma coisa bem boa. Interino. Interino. E o nosso querido e ex-escoteiro Marcos Piange. É verdade, uma cara. É ex-escoteiro mesmo. Uma época muito dolorida na tua vida. Foi escoteiro mesmo. Eu sei que as pessoas repercutiam um pouco. A tua mulher soube da tua declaração. Ela já sabia dessa lacuna na tua vida. Qual é o problema, né, cara? Foi lacuna nisso. Não podem ser preconceituosos também com o Piange agora. É uma questão de opção. Entendeu? Se o cara. Não é opção. Não foi uma opção. Eu era novo na época. Não, tu não teve opção. Não foi muita opção. Não teve opção. Te pediram pra fazer um tiquinho da vida. Foi um tiquinho só da parada. Marcos Piangas, opção. Marcos Piangas, que ontem foi apresentado ao Black Sabbath. É mesmo? Quando o Ozzy tocou o Arbix, ele virou pra mim e disse: que música é essa, cara? Pois isso aí é uma banda. Mentira. A bandinha nova aí. Bandinha nova. Vamos fazer o seguinte: vamos dedicar um minuto aos comentários sobre o show do Ozzy, porque o Porazinho já fez a mão aqui, já fez o serviço ao 12:30 ali no Discorama. Mas eu queria ouvir o KG. Tu foi, Pi? Não, queria ouvir o KG mas eu queria te ouvir também, Pi, sobre o show do Ozzy. Sobre tu não ter ido. Queria ouvir o KG e o Pi Anjos. Sobre o show. Eu fui ao show. Foste, Santana? Foi Santana. Tu que entregou a bandeira, então. A melhor parte do show foi quando ele pegou a bandeira do Grêmio, ó. Esse é vestiu, ó. E qual música que tu gostou mais, Santana? Eu gostei até a perna. E aí, Cajinho, fala rapidinho do show aí. Cara, legal, show bacana, ele tocou, ele abriu com Bark at the Moon, que é um dos grandes hits dele, e aí custou pra tocar um outro grande hit, ou um Sabá, né? Nesse momento, na primeira ele pegou a bandeira, na primeira música, Bark at the Moon. Tá, ele levantou, e aí ele emplacou umas 3-4 músicas ali. A segunda música já foi uma música do disco novo, Scream, e aí botou umas 2-3 lá que... Pouco conhecido. E até tocar o Sabá, acho que foi metade do show que ele mandou. A grande expectativa da galera era ouvir o Black Sabbath. Ele tocou boa parte do disco Paranoid, ele tocou Fires Were Boots, que foi a primeira, e depois foi o RP. Não tocou No More Tears. Não tocou Mama Coming Home, não tocou. Mas Changes ele disse que não tocaria. É que nem o Stairway to Heaven no show do Robert Plant. Não toca. Eles não tocam. É que ele tem um disco ao vivo do final dos anos 90 e início dos 2000 que ele toca Changes. Atualmente ele disse, ele já falou, nessa turnê eu não toco Changes. Então pare de encher meu saco. Tocou Iron Man e terminou com Paranoid. Mas pra mim a maior constatação da noite é que as mulheres amam o novo Porã. As mulheres amam o novo Porã. O novo Porã é sucesso no Gigantinho. Sério, cara? Sucesso. Muita gente de costa pro palco. Tinha um pessoal das antigas, amigos do Porã, das antigas, de outras vidas. Ah, isso é legal, a gente encontra um monte de gente que amam o velho Porã, ex-colegas. Alguns até que tu surpreende que estejam vivos ainda. Sim, é verdade. Velhos caquéticos amam o velho Porã. Querem o velho Porã. Mais velhos que eu, né, Pianjas? Isso. Mais velhos que eu. Alguns mais velhos. A maioria, os babacas amam o velho Porã, como eu. Eu amo o velho Porã. E o novo Porã é amado pelas mulheres. Pelas mulheres. Que coisa de louco. Ontem foi um assédio, assim, inexplicável. Eu acho que eu prefiro. Eu vi uma menina, eu vi três meninas pedindo pro Potter, me apresenta o Porã. O Potter já não é mais o sex symbol desse Porã. Já não é mais. Na verdade, nunca foi. Né? Já perdeu umas cantadas e não é mais o sex symbol. A gente sempre forçou. Hoje é aniversário do Potter. É verdade, querido Potter. Tinha que estar aqui com a gente, pô. tá aqui com a gente, cara. Ah, ele tem outras coisas pra fazer no aniversário dele. Ele tá fazendo um mocotó, cara. Pera aí, rapaz. Tá fazendo um mocotó, né, Lucianinho? Tá recebendo mocotó. Presente. Agora, em relação ao show do Ozzy, eu que não fui, me emocionei vendo ele com a bandeira do Grêmio, obviamente, e ainda lembrei do Pianjas que ontem no Pretinho falou, vai ter alguém com a bandeira do Grêmio. Cara, o isso Lelê, já se cara. Torna, já se torna uma coisa daqui a pouco tradicional. Cara, porque o Lelê surtou. O Steve Lelê Tyler, tá transtornado. O Steve, surtou. O Steve Tyler no show do Aerosmith também pegou uma bandeira do Grêmio. Ed Vedder no show do Pearl Jam. O Ed Vedder, o Black Eyed Peas e agora o Ozzy. Isso é bom, né? Se o Grêmio não tá com um departamento de marketing tão bom quanto o Inter, como se fala, a torcida tá. Isso não é bom, cara. Isso pode dar merda. Uma hora ou outra isso pode dar merda. Ah, mas faz parte. É, pô, faz parte. Deixa se matar, então. Nós descobrimos que o Ozzy é meio que o novo Mick Jagger, que o Grêmio perdeu, né, meu? Jason, fica quieto, gente. Não, mas o Grêmio perdeu antes. Aliás, há rumores de que a bandeira foi jogada no palco quando o Gilson fez o gol. O Grêmio. Ah, gol do Grêmio, golaço. Manda a bandeira pro palco. Golaço do Gilson. Manda a bandeira. Aí ele levantou a segunda vez, 3-2. Tadinho do Gilson. De qualquer forma, me emocionei com o show dele vendo cenas, mesmo não estando lá. E eu acho isso bacana, a gente ter essa sensibilidade. Que mesmo poderia ter ido, não indo, se emocionar igual. Mas só pra encerrar definitivamente o lance da bandeira, cara, é ridículo, né? A gente ficar aqui como o nosso querido Lelê. O Lelê tá ensandecido, não, Lelê tá enlouquecido, tá pedindo pra dar. O Lelê tá meio Charlie Sheen, assim, cara, hoje. Surtou, tá pedindo pra dar um follow nele no Twitter. Eu dei. Pediu, me dá um follow. Ah, porque ele enlouqueceu. Enlouqueceu com um comentário maldoso desta imprensa unilateral. Não fale assim, e disse o seguinte, o Ozzy se jogou pra pegar a bandeira do Grêmio e quando rolou a camiseta do Inter ele ignorou, nem viu. Cara, o Ozzy não sabe nem o que comeu na janta, cara. Que dirá a bandeira do Grêmio, do Inter, do Figueirense e do Avaí. É verdade, sabe? Ideia. Ele ia pegar a primeira que jogasse. Qualquer coisa, entendeu? Jogasse não, mas tá bem de corpo, né? De corpo ele tá bem. Tá bem. Não, mas olha só, pra quem achava que ele não ia segurar a onda, cara, pô, foi até surpreendente, cara. Assim, foi uma baita suou onda. Suou a camiseta, sabe? Então, só eu continuo... E tranquilo, cara, não perdeu a voz, tá? Eu continuo acreditando que o artista internacional que vem pela primeira, segunda vez num determinado local, como o nosso aqui no sul do Brasil, ele, por mais que tenha o direito de escolher o repertório, lógico, ele tem esse direito, ninguém tira dele. Agora, tem que ele tocar precisa Canto Alegre tocar, ele precisa tocar as clássicas que o público conhece. Não tocou Chance, não tocou Soul Child, e tem que tocar, cara. Tem que tocar. Mas, cara, artista tem esse direito, mas eu... Ah, o cara tem que estar por dentro do que acontece naquele mercado pra acontecer isso. Aí tem a produção. Mas ao mesmo tempo o cara monta lá na cabeça dele um show. O repertório do show é esse. Independente. O mundo inteiro, o cara não sabe nem onde é que fica Porto Alegre. Mas hoje ele tá. Mas eu achei a bandinha dele muito gay. Eu achei a bandinha furreca também. O guitarrista. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Já chega de Ozzy. Chega de Ozzy, velho. Chega de Ozzy. Estamos aqui pisoteando no cara. Deu, acabou. Chega, já veio, já foi. Próximo show agora é Atlântida Festival, mas antes ainda, amanhã tem Boys Like Girls no Opinião. Ainda na semana que vem tem Rockset. Deixa eu olhar mais. Rockset, Avenged Sevenfold vem aí, cara. Avenged Sevenfold isso, vai tocar em Porto Alegre. Tu tem que procurar no Google o que é Avenged. É, se tu é um cara que trabalha na Atlântida, não sabe o que é Avenged Sevenfold, com 30 anos na cara, que é tu isso, tem que cara. Procurar no Google, cara. Não, se tu não sabe realmente, tu tá desatualizado, cara. Avenged Sevenfold. Não, cara. Avenged Sevenfold. Qualquer coisa me liga. Vamos pros estados. Tem Motorhead em Floripa. É verdade. Dia 20 de abril. 20 de abril. Floripa Music Hall. Tem Exalta Samba na Imperadores, meu. Tem Exalta-se quando? Também. Sim, eu vou procurar. Tá bem, obrigado. Corpo do Alencar. Perdão. Chegou ao Palácio da Liberdade em Belo Horizonte e o velório deve se estender até as 13 de quinta, no caso já acabou. Deve estar terminando agora. O corpo do ex-vice-presidente José Alencar chegou ao Palácio da Liberdade em Belo Horizonte por volta das 9:20 da manhã de hoje. Dilma e Lula confirmaram presença no velório, que é aberto ao público. o centro da capital mineira praticamente parou para acompanhar o cortejo com o corpo do ex-vice-presidente. O caixão é levado por um carro antigo do Corpo de Bombeiros, o mesmo que transportou o ex-presidente Tancredo Neves em 1985. Os dois mineiros, né? Os dois mineiros. Homem que atropelou dois ciclistas presta depoimento na capital. Deve ser encaminhado ao presídio central ainda hoje. O homem que atropelou dois ciclistas na Assis Brasil, em Porto Alegre, prestou depoimento no Palácio da Polícia. Ele deve ser conduzido ao presídio central ainda nesta quinta-feira. E o acidente, como disse tudo antes, né? O acidente ocorreu no último dia 13. Acontece. Após o atropelamento. Interino. Após o atropelamento. É que assim, olha, tipo. Mas é legal abordar bem. Pra fixar, entendeu? Após o atropelamento, o homem parou o carro, arrancou o para-brisa do veículo que estava meio trincado e fugiu em alta velocidade. Na manhã de hoje, ele foi preso pela Delegacia de Delitos de Trânsito na esquina do Palácio da Polícia. Foi preso ali e já foi. Já foi grampeado. Te contar. Já tava se encaminhando ali. Meu. Cada dessas matérias assim. Acho que ele tava querendo se entregar. Folha de São Paulo, Globo, quem na internet que falam sobre o atropelamento do Ricardo Neis, não esse, mas do Ricardo Neis na massa crítica lá. A maioria, a esmagadora maioria de comentários nesses sites nacionais é de pessoas contra o movimento de bicicleta. Aliás, ontem ali no. A esmagadora maioria, inclusive, de ameaça. Na Padre Cacique. Se vocês aparecerem aqui na Paulista, eu vou atropelar vocês todos. Ali na... Eu não respeito ciclistas, se ciclista só atrapalha o trânsito. A esmagadora maioria é desses fascistinhas de internet. Na Padre Cacique, ontem à noite, passaram alguns ciclistas e tal. Eu ouvi um cara gritando: Ricardo Neis! Não. Ele é brabo, isso. Aí, brincadeira. Não, é brabo, né? Tem louco pra tudo, né? O cara gritando lá, impressionante. Que isso? Polícia divulga o retrato falado do suspeito de obrigar a arquiteta a levá-lo de Florianópolis até o Rio Grande do Sul. Simone Rezende de Mendonça ficou 28 horas na mira de um revólver. Ah, que louco isso. O criminoso está sendo procurado pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, catarinense, e também as polícias civis do Rio Grande do Sul. Não, policiais civis do Rio Grande do Sul. Ele é magro, tem 1,70, usa um boné cinza, ou usava um boné cinza, quando abordou a arquiteta na sexta-feira passada na Beira-Mar. Norte, em Floripa, e a vítima relatou que a imagem produzida tem 100% de semelhança com o autor do crime que ainda não foi identificado. Tá no clique a imagem, agora, no clique RBS. Agora, imagina a situação, né, cara? Pinta tá lá vivendo a vida dela, na Beira-Mar Norte, vai entrar no carro, entra um cara junto e diz, me leva pra Porto Alegre agora. Não, Santa Maria. Santa Maria. Bom, é. Se fosse em Porto Alegre, mas chega em Porto Alegre e ainda vai tem mais até um pouquinho. Santa Maria, cara. Olha, é chão, meu. São mais 4, 5 horas show, de viagem. Cara, imagina. Barbaridade, velho. Polícia Rodoviária Federal apreende 3 mil comprimidos de êxtase na BR-101 em Paulo Lopes. 4 homens foram presos em flagrante e encaminhados para a polícia de Florianópolis. A droga estava em 2 caminhonetes, uma Pajero e uma Ranger, que seguiam no estado norte-sul, sentido aliás, no sentido norte-sul da rodovia no estado catarinense. Não fica soprando. Quatro homens de 28, 30, 31 e 33 anos foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Federal. Após receber uma denúncia, a PRF armou uma barreira bem em frente ao posto de Paulo Lopes e pegou o grupo por volta das 8:30 da noite de ontem. É verdade, caguetaram, amigo. Caguetaram, cara. Parabéns à equipe da Polícia Rodoviária Federal. São heróis. São. É verdade. São heróis. São os que estão nos ouvindo, são nossos amigos e estão nos ouvindo nesse momento. São super-heróis de verdade. É verdade, é verdade. Cala a boca, Marcelino. É verdade. Você gosta de ler gibi do super-homem? Esses são super-heróis de verdade. São super-heróis que nos defendem, que brigam contra a morte e o perigo todos os dias, para que nós possamos ter nossa vida calminha, familiar. É verdade, comendo nuggets no jantar, brincando de fantoche com os filhos. É verdade. São esses heróis que nos permitem viver assim nessa tranquilidade. É verdade. Podendo levar seu filho no escoteiro. É verdade. Escotismo. Né, amigo? Podendo praticar escotismo. É verdade, Marcelo. É verdade. Sempre a leste, fazer a hora do planeta. É verdade. São eles, vamos os ver, policiais. Marcelo, quais são os destaques do submundo do crime aí, Marcelo? Um cãozinho foi resgatado após 9 horas preso numa toca de coelhos. O que tem de gente nos ouvindo hoje, tu não imagina. É o mundo cão. Hoje tem muita gente nos ouvindo, Marcelo. É o mundo cão, gente. Um cão resgatado após ficar 9 horas preso numa toquinha de coelho. Tadinho dele, amigo. É verdade, tadinho. Quem nunca dormiu na casa do coelho? Ficou entalado. Mais de uma semana na casinha do coelho. Dizem que ele tava gostando lá, já fez vários amigos. Vai nascer daqui a 9 meses, nasce algum coelho com cara de cachorro. Ou vários. Mais de 3.000 homens se encaram lama em corrida de resistência na Suíça. Competidores participaram no domingo de uma corrida de resistência em Tão. É verdade. Na Suíça. Lá então é terrível. Os participantes tiveram que encarar lama e outros obstáculos durante uma prova. Masquetão. É verdade, Marcelo. Porã já correu na lama uma época. Já muito. Já brigou na lama. Mais do que isso, já morou. Me atolei, chafurdei e tudo mais. Mas voltou, né, Porã? Voltei. E uma menina de 7 anos levou um susto ao achar uma cobra grande demais. É verdade, é a cobra aquela da casa do cachê. Dentro da privada na Alemanha, uma jiboia. É verdade. Foi encontrada num vaso sanitário, num apartamento na cidade de Hannover, na Alemanha. É verdade, você tem certeza que era uma cobra mesmo, Marcelo? Cala a boca, Marcelino. Uma menina de 7 anos apenas, Marcelino. É verdade. Disse pra polícia que foi sentar pra fazer xixi, saiu uma cobra e deu um cutucão nela. A jiboia gigante, rapaz. É verdade. É o terror da maioria das pessoas, né? É verdade, a jiboia. Tu sentar, você, né, tá preparado pra que saia alguma coisa e entra alguma coisa. A jiboia. Isso é um terror, amigo. Já aconteceu comigo. Lá em Nova Palma tem muita cobra. Onde que aconteceu contigo? No acampamento. É verdade. Vai, Pikachu. Obrigado, tá, Marcelo? Obrigado, Marcelino. Vai daí, Mr. P. São Pedro precisou se ausentar da porta do céu. Pediu que Jesus ficasse um pouco no seu lugar. Depois de algumas horas, um velhinho chegou e Jesus perguntou: o que fazia o senhor lá na terra? E o velhinho disse: ah, eu fui carpinteiro. O senhor Luiz. Fui traído pelo Silvio Luiz. Eu fui carpinteiro, tinha barbas longas, cabelos brancos e tive um filho que foi adorado por todos, principalmente pelas crianças. Aí, emocionadíssimo, Jesus abriu os braços e disse: papai. Aí o velhinho, também emocionado, olhou pra ele: Pinóquio. Ciro de Porto Alegre que deu chance ao Silvio Luiz. Era o velho Gepeto. Vem cá, a gente não falou nada do deputado lá. Do show do Ozzy? Depois do show do Ozzy. Ah, é. Bolsonaro, Jair Bolsonaro. É, que é contra homossexuais. Aí, perguntado sobre a música da Preta Gil, né? Ah, que o senhor acha? Você deixaria o seu filho ouvir a música da Preta Gil? Deixaria o seu filho namorar. Com o filho. Não, isso é pergunta depois. Negra. Depois ele perguntaram pra ele da Preta Gil. Isso é depois da história. Depois. Aí ele falou que essa coisa, essa promiscuidade da Preta Gil. Quer dizer, eu não sei se ele não entendeu a pergunta ou se ele é um animal, entendeu? Não, ele é um animal. Mas ele disse que não entendeu, que entendeu errado. Que entendeu que se perguntasse pra ele se o filho dele fosse casar com um homossexual. Ou seja, ele foi tentar. Sim, mas não se defendeu. Se afundou mais. Ele se queimou com todo mundo. Que dureza, né, cara? Impressionante. Como é que umas pintas dessas vão cair lá em cima, né, cara? Pô, mas a explicação é toda, né? Muito simples cair uma pinta dessa lá em cima. Ele representa uma parcela da população que eu acho que é até maior do que a gente acha que existe. É verdade. A gente aqui no microfone e tal, a gente fala, né? Ai, que absurdo isso. Mas a gente sabe que o fascismo é um negócio latente. Que as pessoas veem um traficante ou um cara que assalta alguma coisa e querem cortar a mão do cara. cara. No fundo, olho por olho, no fundo, história, existe assim um negócio no nosso coração que a gente quer um... A justiça, sabe? A gente quer contra os gays. O Jason, por exemplo. Todo mundo tem um pouquinho de Jair Bolsonaro, Bolsonaro, tu acha, assim? E a gente tem que educar, a gente tem que se educar, a gente tem que... Não, nós nos educamos diariamente, né? E nós temos mais facilidade porque nós estamos na frente do microfone, como o Pierre já falou. Sim. Porque se nós não tivesse essa obrigatoriedade da ética, da imparcialidade, da neutralidade, do respeito às diferenças aqui, nós estaremos falando muita porcaria. Pô, eu acho que eu já fui convencido. Basta ver o nosso comportamento no trânsito, eventualmente. Porque, e as nossas brincadeiras todo mundo internas, se transforma, né? Todo mundo em algum momento se transforma num Ricardo Neves no trânsito. E brincadeira na família, né? Uhum. Quando tu tá solto, relaxado, tu também acaba fazendo algumas brincadeiras que aqui tu não faria. É verdade. Mas ao mesmo tempo, quando o cara mostra as garras assim, que gera todo esse assunto, né? Já também presta um serviço, porque ao mesmo tempo a gente também tem oportunidade de discutir e dizer, olha, cara, por favor, né? Uhum. Isso aqui tem que ser superado. Claro, entendeu? Claro. Então. É esses escondidos, que nem o Marcos tá dizendo, é verdade, né, cara? O cara tá ali, muitos pensam, muitos estão agindo nas escondidas, o cara ainda mostrou as garras ali com a Preta Gil e ela veio com tudo. E outra, todo mundo é hipócrita. Todo mundo é hipócrita. Né? E vendo pelo lado bom da coisa, ele tá sendo sincero com o que ele acredita. E com o eleitorado dele. E é legal. E eu acho isso legal. Nele porque claro, ele é assim, né? Claro, eu acho isso legal. Porque ele vai votar ainda. Porque extremamente conservador. Exatamente. E isso não pode escambar pra agressividade, pra violência. Eu não ouvi e vamos combinar, né? Quando, agora, se ele tem essa opinião... Quando uma grande parcela da sociedade tá do lado da Preta Gil, alguma coisa tá errada. Vamos combinar, né? Mas eu acho que muita gente que votou nele não votaria se ele se as pessoas soubessem. Depois desse ocorrido. Se é dado o direito. Pô, tomara, né? Se é dado o direito de opinião e comportamento diferente da desse, também tem que ser dado o direito de opinião e comportamento como dele. Não. Desde que não se agridam em demasia, lógico. Acho que tem que respeitar, né, cara? Porque tanto de um lado quanto do outro também, às vezes a pessoa, por ser diferente, a opção do cara é diferente do outro, já tu fica meio aquado, porque parece complicado. Olha, eu penso de uma outra forma, eu sou diferente, eu tenho. Dependendo do lugar que a gente tá, tu tem às vezes um grupo maior que pensa de outra forma. A declaração dele não é o caso de respeitar. Porque aí é crime. Eu também acho que não tem que respeitar. Porque senão tu vai te falar, vamos respeitar o cara, eu tô matou com o KG. A mulher. Não é. Eu tô com o KG, não posso respeitar a opinião de um cara que ele é racista e homofóbico nos tempos de hoje. Racista e homofóbico. Eu não respeito opiniões racistas e homofóbicas. Eu ouvi assim a declaração dele, eu não, tu não pode falar, tu respeita racista, cara. Não. Eu respeito todo mundo. Ele respeita todo mundo. Ele respeita todo mundo. Peraí. Eu gostei. Eu quero saber o que foi que ele falou especificamente, que eu não ouvi ele falando. É que tá. Eu ouvi a declaração. Claro, reverbera. Eu acho que a Preta Gil se faz valer de quem ela é? De um bate-boca na mídia. Eu acho que ela faz isso muito bem. Tipo, ai, meu Deus. Porque ela precisa aparecer de alguma maneira. Exatamente. Não consegue aparecer de outras formas. E aí aconteceu. Ainda que seja inviável não aparecer a Preta Gil. Tem como ouvir a declaração e entender que ele entendeu errado também. Tem como ouvir que, enfim, que ele a pergunta era se o filho dele fosse gay. E ele, na cabeça dele, doente, ele acha que não é possível ter um filho gay se você é um pai presente. Exato. E tal. Entendeu? Aí, mas que okay. Animal, cara. É uma cabeça doente, mas ok. Eu acho assim, a partir do momento que esse cara dá uma declaração dessas... Mas o que ele falou, pô? A gente vai falar sobre a declaração dele. Ele se manifestou de maneira racista e homofóbica num programa de televisão. Eu imagino que ele não faz... fora do ar, fora de um programa de televisão, dentro de um congresso nacional, dentro de uma empresa que ele administra. Boa. Só isso. Mas sabe que às vezes pode ser o contrário, tanto é que existe aquele velho ditado, né? É um lobo em pele de cordeiro, não é isso? Ou é o contrário? Não é, né? Uh-huh. Lobo em pele de cordeiro. Eu às vezes tenho mais medo daqueles que não se mostram do que aqueles que se mostram. Ah, eu consigo. Então vamos à declaração. Vamos lá, vamos ver. Em sua entrevista, não foi no CQC isso aí, não, tá? Não, isso não é declaração. Não, não, isso a declaração não é a seguinte. Declaração. A declaração é a seguinte. seguinte, tá? Só um pouquinho. Olha o programa que tá entrevistando ele, cara. Também tem que ver o agente que tá provocando a reação dele. Assim, esse quadro eu vi, tá? É um quadro em que o povo pergunta pra ele, entendeu? O povo nas ruas faz certas perguntas. Aí perguntaram pra ele sobre diversos assuntos. Sobre ele ter um filho gay, e ele respondeu: isso nem passa pela minha cabeça. Eu dei uma boa educação. Eu fui um pai presente. Eu não corro esse risco. Em uma outra pergunta... Mas o que tem de homofobia nisso? Calma, tem mais. Em uma outra pergunta, ele falou sobre cotas raciais, tá? Qual é a opinião dele de cotas raciais? Ele disse: eu não entraria em um avião pilotado por um cotista, nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Isso aí. Aí depois a Preta Gil perguntou. O que ele quis dizer? Um médico e um piloto incompetente. Não quer dizer que entrou porque é negro. Entrou porque Botista. Não teve a competência de ser piloto. Mas como tinha uma cota, uma pessoa. Isso aí, de interpretação. De interpretação. O que ele quis dizer nessa declaração é isso. É tipo, eu não me deixaria operar por um cara que aproveitou uma cota. Seja ele índio, seja ele. Mas o cara passou por uma universidade, por uma acabou sendo aprovado. O Piaget está dizendo é que ele se manifestou em relação à cota. Pode ser que seja. Pode ser que não. Agora vem a declaração. Só porque as cotas são para minorias raciais, gente. Ele está defendendo um ponto de vista. Tudo bem. Mas agora o que está causando agora, a maior polêmica foi a resposta. Preta Gil perguntou, né, se ele se apaixonasse por... Se algum filho dele se apaixonasse por uma negra, ele respondeu: ô Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco. Meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu. Olha, eu só posso dizer o seguinte, cara. Quando tu começa a cutucar uma pessoa, em especial, se aproveitando dos filhos, cara, é bem provável que tu ouça alguma coisa. O cara vai perguntar pra ti: se teu filho fosse casar com uma negra, tu responderia isso? Se casasse uma negra, não teria problema nenhum. Essa é a resposta. Mas vocês não estão entendendo, cara. Eu não tô defendendo, cara. Eu tô dizendo que não é tão simples. Tem contexto. É o programa, é cutucando. Aí depois ele disse que entendeu errado a pergunta e que ele achou que era mais irritante. Mas não falou isso no programa, né? Isso veio depois quando entrevistaram ele de novo. Mas tem edição, claro, né, cara? Aí ele disse que ele entendeu que se o filho dele namorasse um gay, não um negro ou uma negra. Aí, se ele respondeu, se o meu filho namorasse uma negra, ele respondeu assim, é um absurdo. Bom, para maiores esclarecimentos, a audiência pode colocar ali o nome dele é Jair Bolsonaro. Bolsonaro, com um S só. Jair Bolsonaro. Bota no YouTube, Bolsonaro. No Rio de Janeiro. Rima com reacionário. O legal é ver o histórico dele, tentar buscar O histórico dele é horrível. Histórico dele, é bom? Boa. Vamos ver o que tem aí, KG. O argentino, pode falar de argentino ou também não? Se falar bem, pode. Se tu puder vir com muito cuidado, cara, com muito respeito pela minha raça, eu gostaria que tu mantivesse o teu nível. Aí o argentino pede para um taxista que o leve ao mirante de uma estrada nas proximidades de Buenos Aires, onde fica prostrado por mais de 2 horas observando a cidade sem dizer uma palavra. A certa altura, o motorista perde a paciência e pergunta pro... mas que tanto o senhor observa a cidade? Estou mirando para ver como é a cidade sem mim. Cara, esses deboches, cara, dizendo que a gente exagera nos lances, é que me magoa bastante, cara. Principalmente vindo do Carlos Eugênio. Cara que frequenta tanto teu país, né? Cara que tá sempre lá sendo recebido na nossa casa, muito bem, cara, braços abertos. Mas onde é que tu coleta? Mas onde é que tu é, meu? Camboriú, né? Argentino de Camboriú, cara. Camboriú, né, cara? É a cidade que mais tem argentinos depois de Buenos Aires. Vai daí, meu compadre! Ah, é comigo, cara? Não, é com o neto, não é contigo. Tá fora, Castelo? É. Após bater no carro do nego velho, um gringo desce do carro e fala gentilmente pro nego velho assim: Hello! Aí o nego velho dá uma olhada pro gringo de cima pra baixo assim, olha pro carro e falou: Relou nada, querido! Tu acabou com a minha capota toda, querido! Ora, relou! Ai, Porazinho, deixa eu meter uma aqui, vai, rapidinho. Vai, aqui, ó, um e-mail adoro, do ouvinte aqui, ó. Adoro. Olá, amigos do Pretinho, de um tempo pra cá passei a ser ouvinte fiel do programa. As piadas e a forma irreverente de discutir notícias de impacto social que vocês praticam tornam o programa muito interessante e por alguns momentos me desliga dos milhares de desafios que tenho todos os dias. Isso porque sou proprietário de 3 empresas, 2 na área da comunicação e outra no setor de entretenimento. Apenas me chateia uma coisa. Me parece que todos vocês odeiam viver no Brasil. Falo isso porque vocês sempre criticam duramente o comportamento e a cultura do povo brasileiro. Isso me chateia porque amo o meu país, até mesmo por conhecê-lo muito bem. Comentem, Thiago Oliveira. Eu amo meu país também. Muito. Aqui é. Mas que tem coisas. Mas eu amo mais o Rio Grande. Que tem coisas que nos desagradam. Claro, tem, né, cara? Claro, como boa. Deve ter coisas que desagradam os americanos, os chineses, ingleses, os chineses, e, né? Eu nunca entendi muito bem essa história. Thiago, que eu amo meu país, aqui, cara. Nunca consegui. Eu amo minha mãe, mas não, tem coisas que não é legal. Eu me apaixono na hora de uma Olimpíada, que gosto de esporte, da coisa de representar gosta de Olimpíada. A tua nação, de vencer, etc, entendeu? Quer dizer que tu gosta futebol, de Olimpíada? Gosto de Olimpíada. Tu prefere Olimpíada mas, que mas, Copa do Mundo? Mas, Pi, eu não, acho que a questão agora, é outra, Pi. Pois é, o que, isso que eu o teu dizendo, país que faz que é... por ti, Pi? Não sei. O que que o meu país faz por mim? Não meu sei, país cara. Não faz nada por mas mim, mas é isso que eu tô dizendo que eu nunca entendi muito bem. Faz né, nada cara. Por mim, meu nunca... país, cara. Meu país me cobra um imposto absurdo sobre tudo. Meu país não me dá saúde. Meu país não dá educação pra quem precisa. Meu país não me dá nada, velho. Nada. O governo do teu país, né? Aquela coisa, mas o que, que é o meu país, cara? Não. Meu país é uma linha desenhada no mapa, cara. Não. Teu país é muito mais que o governo, cara. É, pô, o Brasil tem lugares maravilhosos, tem paraísos mas naturais daí, cara, maravilhosos. 99% pode... do povo brasileiro não vai conhecer lugar, o Brasil, Costa Rica é um também tem o Haiti, tem é um lugar maravilhoso bom pra tem, se viver, cara. Brasil. Vocês não gostam de viver no Brasil, cara? Eu adoro viver no Brasil. Eu não tenho escolha. Não sei, cara. Eu gosto muito de morar no Brasil. Se eu pudesse escolher viver em outro lugar, eu escolheria. Eu prefiro viver no Rio Grande. É que eu sempre achei legal a ideia de gostar de onde eu nasci. Eu não saio da zona norte. Eu cresci num bairro, numa cidade, então pra mas mim tu não isso teve é legal, escolha, entendeu? Querido. Não, mas eu tô dizendo que eu nunca fui apaixonado por não ser dali. Nunca tive colocado em mim uma educação que me dissesse, olha, o valor de um outro local é melhor do que o valor que tu tem. O valor de onde tu tá é bacana. As amizades que tu constrói aqui é que fazem a vida ser bonita. Pode ser meio poético, meio babaca. Mas isso aí em qualquer lugar vai ser assim. É o que eu cresci. É isso aí. Agora eu acho assim, ó, meu. A grama do vizinho é sempre mais bonita no que diz respeito a essa questão. Os argentinos acham o Brasil incrível. Achou um Brasil incrível, assim, no sentido da economia, do Lula, da Petrobras. Tá tudo funcionando aqui. A gente olha pro Peru ou pro Chile, a gente acha que aquele país tá muito bem. A gente não, acha que a Argentina... Não, a gente olha pro... Pra, tu fez pro Peru, não. São dois exemplos completamente diferentes. Ah, mas tudo bem. Chile. Então, Chile. Chile não. Chile é que ele tá acostumado a olhar pro Peru. Ele tá sempre olhando pro Peru. Argentina. A gente olha pra Argentina, a gente só cita que eles leem muito e que eles têm torcida, de analfabetismo. Temos os melhores times do mundo. Não, temos futebol, o melhor vinho do mundo. E, melhor bandoneon assim, do mundo. Melhor tango do mundo. Melhor pôr do sol do mundo. Melhor transporte do mundo. As mulheres mais bonitas do mundo. Os políticos mais competentes do mundo. O melhor jogador do mundo. O melhor jogador do mundo. Os melhores estádios do mundo. E nós, naturalmente. É isso. As melhores praias. Não é o país o problema. Não é a linha desenhada no mapa. Não é o que tem dentro dessa linha. Não, cara. É o que acontece diariamente aqui, entendeu? É isso que me faz não ser mais apaixonado pelo país, pelo futebol da seleção brasileira, pelo vôlei da seleção de vôlei, sabe? Pelo basquete. Não, cara. E tem gente que prefere... Essa, velho. Tem minha vida pra tocar nessa porra de país, entendeu? E tem gente que prefere dizer, não, eu sou gaúcho antes de ser brasileiro. Não tem essa também, gente. Eu sou da zona norte. Outra, Rio Grande do Sul é uma linha desenhada dentro da linha do mapa do Brasil. Não tem nada de diferente. Isso que o Geis falou tem a ver, né? O cara é da zona norte, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Eu não gosto da Zona Sul, do Porto Alegre, tá? Não gosto, meu. Sou brasileiro com muito orgulho. Sou brasileiro com muito orgulho, sem educação. Eu acho assim, cara. Tô sem saúde. Vai sentir falta do Brasil quando tu ficar fora do Brasil, cara. Eu acho, sei lá. Que vai valorizar as coisas daqui quando a gente estiver fora daqui. E aí, cara, tu vai ver, pô, como é legal lá no Brasil. Tem umas milhas, cara, guardadas. Precisa dar uma banda, cara. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertinhas da nossa audienciona. Olá, pretinhos, gostaria de anunciar a venda de dois cães da raça São Bernardo. Tranquilo. Há mais ou menos um ano, meu namorado realizou tranquilo de vender, de carregar, de criar, bem barbado no São Bernardo. Meu namorado realizou seu grande sonho de tê-los. Um se chama Marley. Ah, o Marley. E outro Ozzy. Ah, o Marley e o Ozzy, vai dar briga. Vai dar briga, né, Magnata? Será que o cara gostava de Bob Marley e Black Sabbath? Eu acho que é mais ou menos por aí, Magnata. O problema é que no momento não conseguimos mais conciliar o trabalho com os cuidados que os dois merecem. São lindos, um com pelo mais alto e outro com pelo bem baixinho. Porém, se não tiverem os cuidados adequados, podem ficar doentes rapidamente. O preço para a compra deles é de banana. Pois no mercado não se acham esses valores. Um é 300 e os dois juntos saem por 700. É, é verdade, promoção. É verdade. Olha, promoção, exatamente. Promoção. São Bernardo, 1,300. 2,700. Eu leve um, pague dois. Não pode deixar de perder. Ah, que beleza. Pode ter se enganado, tá? Se interessados quiserem. Agora em embalagem econômica. Se quiserem ver fotos dos dois, basta ir na página, no meu Orkut, dani_matos@hotmail.com. Esse também é o e-mail para contato aí. Agradeço a atenção e digo também que vocês são ótimos. Beijos, Dani, que vocês continuem com o sucesso que são sucesso, e feliz sucesso. Aniversário pro Potter. Tá bom, valeu. Aê. Grande abraço, Luciano Potter. Pô, tomara que consigam vender esses dois cachorrinhos. Classificados do Pretinho, mais uma aqui. Tudo bem, galera? Márcio Cavallini. Ah, o Cavallini. O Cavallini tá vendendo aqui o seu Logos 95. Eu penso Logos existe, né? Seu carrinho e fiel escudeiro de alguns anos. Carrinho que esteve me acompanhando ou me levando pra cima e pra baixo durante um bom tempo, mas que agora precisamos nos separar, seguir caminhos diferentes. Tá cheio de buraquinhos nos bancos. Já que estou voltando a estudar e tenho um filhote pequeno. E preciso reformar o quarto da fera. Então vou ter que torrar o meu carrinho. É um Logs 95 CLI, ano 2000. Direção vidro, trava elétrica, preto, roda 14 de liga leve. Tá pedindo 7.500. Um baita carro. E tá com IPVA 2011 pago. Fotos podem ser solicitadas no e-mail RS. Não, perdão. Tô louco_rs@hotmail.com. Só pode tá louco, né? Tô louco_rs@hotmail.com. Era isso. Trás, gente. Obrigado, querido. Valeu. Manda aí, Amir. Vamos mandar um abraço pra todas as rádios. Na hora que vão chamar o intervalo, dizem, vamos faturar, e começa a rir. Então é sinal de que é por causa do Pretinho Básico. Ontem eu peguei um. Todo mundo ouve. O locutor falou assim, ó, vamos faturar. Aí começaram a rir eles. Se ligaram. Qual era a rádio? Daqui, era outra rádio. Por que tava ouvindo outra rádio, amigo? Outra rádio. Porque tava passando, tava num lugar muito ruim, com pessoas ruins. Ah, é? Eles estavam ouvindo outra rádio, eu só passei na calçada ouvindo. Ah, tá, pessoas do mal, assim. Jamais deixe de ouvir a Rádio Atlântica do nosso querido magnânimo Alexandre Feta. Bom, obrigado, meu. A rádio, né, cara? A rádio do Feta. A rádio do coração. Só vai vender hoje, gente. Tudo bom? Eu sou da agência comercial aqui da área da Rádio do Feta. Sou da área comercial da área da Rádio do Feta e tal. Vende que é uma beleza. Beleza, né, Almir? Show de bola. Gente, tô aqui com a mini usina nuclear do Almir. Olha, mini usina nuclear. Você pode ter na sua casa uma usina nuclear, gente. Tem sua própria. Pra que eu teria uma usina nuclear em casa, Almir? Não gastar com energia. Energia mais limpa que existe. Energia mais limpa que tem. Mais limpa. Exatamente. Tu coloca... Opa, tá tocando o telefone. Então, a gente já vai atender. Vamos atender. Alô? Usina nuclear é uma mini usina, gente. Com os engenheiros mais competentes do mundo. Quem são eles? Os engenheiros de Fukushima, no Japão. Eles vieram. Você deixa ali a sua usininha nuclear na cozinha, que não tem erro. Do lado do fogão. Boa! Não tem erro. Aí gera energia pra todos. Que maravilha, hein? Esquece a CE, gente! Boa. Show de bola. Aposenta a CE. A Celesc. Não paga mais Celeste. Vai falando em todos. Quem mais? Fala em todos. Só isso, gente. Só isso, Almir. O e-mail é... Obrigado. O Duda Gabi hoje... veio com a mesma camiseta de sempre. Arroba hotmail.galpãocrioulo. Um abraço, me desculpem. .gls. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, toda Santa Catarina, todo o Brasil, todo mundo pela internet, atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. 14 minutos para as duas, como é que vamos aí no bola? Quem é que vai fazer o bola rapidão aí? Grande abraço, eu vou fazer bem ligeirinho aí para ti, né? Tudo bem? É um prazer estar vivendo mais uma vez. Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas! Manda, Vanzolim! O novo xodó da torcida colorada, tu sabe quem é, né? Claro, Oscar! Oscar joga muita bola esse guri, hein? Tem como sacar o Oscar do time mais agora. Eu acho que por aí tá o caminho do Internacional, né? Consolidado aí com o D'Alessandro, com o Oscar, jogando muita bola, realmente uma bela atuação desse menino. Falta o Gilson, né, Vanzolim? Oi? O Gilson ali na esquerda, metendo gol. Na verdade, há horas a dupla Granal não tinha um cabeceador como o Gilson, né? Depois do Escurinho, eu me lembro do Escurinho, o grande cabeceador. Jardel e Escurinho. Jardel e Escurinho, agora é Gilson. E o Damião, 3 pontos ontem, Damião, hein? 3 pontos. Na testa. Na testa, né? Pô, Damião. Aquela toquinha tá sendo lançada já na loja aí, né? A toquinha do Damião. Toquinha do Damião. Não, é ruim de fazer gol, mas é legal. Combina com a roupa, né? É, vitória virou obrigação agora. Após derrota para o Juventude, a direção do Grêmio decreta obrigação de vencer, não é, Santana? O Grêmio, ó, terá o Gilson no ataque no domingo, ó, ao lado de Borges. Ao menos teremos alguém que faça gol, Vanzolim. É um grande abraço, então. Acho que é por aí, né? Tem mais informações? Vamos rápido hoje, né? É isso aí, vamos rapidinho. Estamos atrasados hoje, Vanzolim. Obrigado, tá? Grande abraço, Alexandre. Você está muito bem, hein? Está excelente, hein? Muito obrigado, Vanzolim. Parabéns pelo teu trabalho. Eu estive crescendo, andou no meu colo. Tamo junto, Vanzolim. Tamo junto. Quero falar aqui com a galera que está para fazer ou renovar o seguro do carro. Já pediu para o seu corretor contar com a HDI? Ainda não? Então não deixa de pedir, dá uma ligadinha para ele. Ô, Leite, conta com a HDI para mim aí. Desde que a gente começou a falar da HDI aqui no Pretinho, o que tem de gente, cara, economizando 10, 15, 20% com a HDI, é coisa de 300, 400, 500 pila de diferença no mês. Uma grana. Pagar mais caro pra quê? O melhor é que com a HDI você tem um HDI bate pronto, um centro de atendimento que libera os consertos em minutos no seu carro, sem enrolação. É por essas e por outras que a HDI já é líder em várias regiões do país, com mais de 1.200.000 veículos segurados. Peça uma cotação da HDI pro seu corretor, você vai ganhar tempo e dinheiro. HDI Seguros é de bate pronto. Vamos ver aí, Geizô. E aí, vamos lá, meu. Você tem umas cantadinhas aqui, vai lá, gente, manda umas aí pra nós, né? Vamos lá, Zalado. Nessa onda aí do vamos Naro, Zalado. É de rolar, meu. Chega pra ela e larga assim, Zalado. Pode fazer isso aí de uma vez? Vou te ensinar, Zalado. Vai lá, vai lá. Pause, só um parênteses. Aí, o Adriano fechou com o Corinthians, né? O Adriano fechou, tá fechadinho com o Corinthians. Tu já fechou com os corintianos? Já fechei com a galera da Fiel. Galera da Fiel. Já fechamos lá as grandes paradas. O Adriano, que é o famoso pudim de álcool, né? Pudim de cachaça. Operou assim o patético. O quê, a apresentação do Adriano hoje de manhã no Corinthians, cara. Com aquela barriga, velho. Uma tá barriga. Pior que o Gordo, cara, Ronaldo, né? Aí, cara, chamaram o Gordo Ronaldo pra apresentar o Adriano, cara. Ele tá mais gordo que o Gordo, cara, eu que acho. Que cena, né? Patética, velho. Deprimente. Ah, mas dá pra usar a camiseta, pelo menos, né? Mesma camiseta. Mesma camiseta, né? Porque tiveram que fazer especial. É o Adriano jogar no, né, Corinthians, cara? Só com a camisa preta, cara. Camisa branca não dá. Pra emagrecer. Em compensação, o São Paulo apresentou o Luiz Fabiano numa baita festa ontem. Outro nível, né, cara? Ô, Morumbi lotado. 40 mil, outro nível. Comemorando os 100 gols do Rogério Ceni também. Luiz Fabiano de volta no São Paulo. Foi uma baita festa profícia. Mas nós temos o Gilson. Pô, coitado do cara, não deve estar sendo fácil o dia do cara hoje. Agora tu pode ir. O nosso também não. Bola pra área, levantou com tranquilidade, Gilson, atrás é gol. A bola foi alçada pra área, Gilson, com muita tranquilidade, é gol. Vai daí, Jesus. Cantadinha, Salado, chega pra ele e larga assim, meu. Você é racista? Não. Então vamos naquele escurinho conversar, né? Me chama de saudade, Salado, e deixa eu te apertar no seu peito. Boa, gente, gostei. Quer ver eu te beijando, meu? Não! fecha os olhinhos, tá lá. Ai, Dimi, tá bom, bem, tá lá. Tem mais alguma coisa aí? Por favor, tá lá, por favor. Pode me dar um oi, meu? Oi. O quê? Assim eu posso dizer que já conversei com anjos, tá lá. Ai, são cantadinhas do Jô animadas de portão. E do Porã que selecionou, tá, tá bom. Eu passei algumas cantadas pra ti, gente, que eu não uso mais. Tá bom, não, Porã. Não, eu utilizo mais. Não precisa. Deixa eu dar um toque. Claro, posso dar um toque aí, Porã. Dá um toque que hoje, daqui a pouco, às 8h30 da noite, eu estarei em Passo Fundo na recepção dos alunos da faculdade IMED. Que não é uma faculdade de medicina. All the people. Não é de medicina, como o Pedro falou aqui ontem. Ah, não é? Não é, não é. Tem a ver com ele. E vai ser muito legal, vai ser na Moinho, em Passo Fundo. Boa. Vou estar lá a partir das 8h30 da noite, 9 hotel horas. Antes, vai pro hotelzinho? Fazer um banhozinho no hotel, né? Chegar, tomar um banho e ir pra Moinho, eu não sei se é em Passo Aquela Fundo. Aquela coisa de louco. Acho que é numa cidade do, pertinho de Passo Fundo. Passo Fundo, Passo Fundo. Passo Fundo, Passo Fundo. Fazer uma balada do Pretinho. Boa, Porazinho. E vai estar muito legal. Bacana, Passo Fundo. Shopping liberado pra galera da faculdade. Lá, eu topo até amanhã, já tô de novo aqui no programa. Claro, valeu, mas aqui sim, não, cara. O programa não é aqui amanhã. Valeu, valeu, valeu. Não sei, cara. Vamos ver aí, não tem nada aí, Porazinho. Tem frases e procedimentos. Manda aí, Porazinho. Isso é muito importante, muito importante. Eu estava assistindo aquele novo programa da Globo esses dias, aquele que dá de manhã, Mr. P. Bem-estar. E os caras estavam com dicas ali pra suportar a mulher na TPM, né? Tem que dizer pro apresentador do Bem-Estar se acalmar um pouco, ele tá muito ansioso. Eu também acho. Tá muito agitado. E aí são frases e procedimentos para sobreviver a uma mulher com TPM. Perigoso, tu falar, né, pra mulher. Perigoso. Que tem aí pro jantar? Seguro. Posso te ajudar com o jantar? Seguríssimo. Onde você quer ir jantar? Perfeito. Ultra seguro. Aqui, ó, come esse chocolate aqui, mulher. Perigoso. Não, mas não desse jeito. É. Aqui, ó, toma esse chocolate. Aqui, ó, amor. Aqui, amor, come esse chocolate aqui. Olha um chocolatinho pra ti. Perigoso. Tu vai vestindo isso? Seguro. Nossa, você fica muito bem de marrom. Seguríssimo. Uau, tá uma gata. Ultra seguro. Aqui, ó, come esse chocolatinho aqui. Perigoso. Tá nervosa por quê? Seguro. Será que não estamos exagerando um pouquinho? Seguríssimo. Vem, deixa eu te fazer um carinho. Ultra seguro aqui, ó. Come esse chocolatinho aqui, ó. Perigoso. O que que tu fez o dia todo, hein, mulher? Seguro. Espero que você não tenha trabalhado demais hoje, querida. Seguríssimo. Adoro quando você usa esse hobby. Ultra seguro. Come mais um pouquinho de chocolate. Eduardo Kank. Onde cresce uma, Magnata? Ô, meu, coloquei aqui no Twitter, no meu Twitter agora há pouco, aqui no Real Feta, é o seguinte, ó. É, o que que, além do povo guerreiro, batalhador, pobre povo, o que que tu mais gosta, o que mais que tu gosta no Brasil? Diz aí. E aí as pessoas começaram a botar ali o que mais gostam. Praia. Muitas não botaram nada porque não tem nada. Ah, mas e o que que tá, que tá ganhando aí? O que chama atenção aí? Tem ali o judiciário e os correios, por exemplo. Mas, bombeiros. Cara, mas só pra corroborar a questão do povo brasileiro, olha aqui, ó. Olá, amigos do PB, através deste canhão de audiência quero fazer uma boa ação. Minha mãe encontrou nas imediações do viaduto Birici, em Porto Alegre, uma máquina fotográfica da marca Sony, modelo Cybershot, 14.1 megapixels, e nela contém vários momentos de uma aparentemente família feliz. Então pensei, devem estar muito chateados pela perda deste equipamento e tô tentando então reparar esta perda. Sei que posso contar com o vosso apoio. Olha isso, cara. O cara achou uma máquina fotográfica e ao invés de apagar o cartão de memória e ficar pra ele, porque ele achou a máquina, entendeu? Ele achou a máquina na rua. Ele não roubou, ele não pegou de ninguém, ele achou a máquina e tá mandando aqui pra nós o telefone dele. É o Luiz Felipe, telefone 84496930. Não é esse aqui. 84496930. Se você perdeu a sua Cybershot da Sony 14.1 megapixels, Porto Alegre. Tá com o Luiz Felipe Daleaste. 84496930. O Luiz Felipe, que não é bobo nem nada, ele diz aqui, ó. Aos espertinhos de plantão, só entregamos a câmera para a pessoa que aparece vezes nas fotos. Perfeito. Que é a proprietária. Claro. Muito bem. Claro. Ou não. Não, mas aí é aparente, exato. A proprietária tá tirando a foto e tal. Claro. Então, Luiz Felipe Daleaste, honrando aí o que eu falei agora há pouco sobre a coisa mais bacana do Brasil, que é o seu povo. Sabe o que? Fala, gente. Não, a dica, deixa um presentinho pra família nas fotos, assim. Acho que é uma recordação do Luiz, que achou, tá ligado? O que tu deixaria? Qual foto tu tiraria pra deixar de presente de recordação, gente? Eu tiraria a foto do meu monumento, tá ligado? Do teu monumento, gente? O que que é o teu monumento? A Jennifer? É o Rango? O Robinho boiando. Lamentável, gente. Não, mas sobre a tua pergunta, pá, tem trocentas mil coisas. Eu fiquei matando aqui, tio. Puta merda, o povo brasileiro é bacana pra caramba, é bondoso, é solidário, é gentil, é receptivo, é caloroso, é amável. Okay. Mas não me vem com praia, eu quero saber o que o teu país faz por ti. Não, mas eu falei na questão do praia, foto. O povo. Além do povo, na questão territorial, que aí é uma questão material. Caramba, a natureza brasileira. Mas não tá em questão a natureza, claro que tá, cara. Claro que tá. Não, cara. Claro que tá. Tu vai pra Serra Gaúcha, por exemplo, é fascinante tu passear. E é um privilégio nosso ter a oportunidade de ter paisagens como essa. Uma possibilidade de vivenciar isso tudo. Não, cara, não, cara. Aí é que tá. Me assusta, e não tô dizendo que tu não tenha alcançado, mas me assusta a falta de alcance. Vamos lá. Estamos falando aqui do Brasil. Para com o seu povo. O que que o Brasil governa? O que que o Brasil... São coisas separadas. Mas não foi isso que tu deu a entender lá no começo. Claro que foi, cara. O país, o governo, o que que o país faz por mas ti, cara? Mas são duas coisas diferentes, porque por que eu tenho que amar alguém que não, que me caga? Caga pra mim o país. Mas o Cajê observou diferentes. Bem, é o governo do teu país, não é o teu país. Mas quem é que representa o meu país, gente amiga? Não, mas não é aquele que tá lá e fazendo cagada que representa o teu país. Tu representa o teu país, o teu povo representa o teu país, o que existe no território do teu país representa o teu país. É que a questão... E nós não podemos julgar um povo, uma nação, por poucas pessoas que fazem. Mas eu não tô julgando ninguém, vocês estão loucos, cara. Larguei a discussão. Não, larguei a discussão. Me assustei agora. Não, mas não é... Ou eu não sei se é claro, ou vocês não entenderam o que eu falei. Mas eu entendi, mas nós temos que julgar. Nós temos que julgar. Mas eu não tô julgando o povo, mas cara. Mas nós temos... Então, tu tá julgando o teu país que tu tá dizendo que tu não gosta em função de alguns que têm uma conduta equivocada, que a gente sabe que existem. Cara, é que assim, ó... E que esses não fazem por nós. Eu perguntei uma coisa simples, cara. O que que o teu país faz por ti? Me responde, o que que o teu país faz por ti? Tu tá olhando o país pela governança. E nós, eu e mais alguns, aqui foi o caso do Porã agora, não estamos julgando por isso. Ah, cara, eu amo ir pra Floripa, eu amo ir pro Rio, eu amo ir pro Mato Grosso, eu amo ir pra Bahia, eu adoro. Então tu gosta do país. Mas isso é uma coisa, cara. Tem a outra coisa que é o que o teu país faz por ti. Mas não é pra que tu seja apaixonado por ele, pra que tu ame ele, pra que tu não viva sem o teu país. Pra que tu não queira mandar o teu filho pra fora do teu país. Não, mas aí tu tem que dizer o que que as pessoas... Aí tem que dizer o que as pessoas que estão governando o nosso país estão fazendo por nós. Eu acho que essa é a diferença, é por isso que nós estamos batendo boca. Porque são duas coisas. As pessoas que governam o nosso país. Amar pessoas, amar o povo. Eu amo o povo do mundo todo. Eu amo o povo japonês, eu amo o povo francês. E o povo do Peru, né? O povo argentino mesmo. O pessoal do Peru também. Cara, o governo do Canadá, por exemplo. As belezas naturais, eu amo o mundo todo. Eu acho que o canadense ama muito mais o Canadá do que o brasileiro o Brasil, por exemplo. Porque o Canadá dá muito mais em troca. O governo os governos canadenses que já passaram por lá e que estão lá presentes, fazem muito mais pelo povo do que o governo brasileiro. Aí eu concordo com você. Mas é isso desde o início que eu tô falando, cara. Mas tu não pode detestar o país, senão tu não modifica isso. E o que nós queremos é justamente modificar isso. Mas a gente vem há 500 anos fazendo o quê pra modificar o Brasil, cara? Nós não vamos fazer nada nunca, o Brasil não vai mudar mas nunca. Mas aí eu acho que... Então, realmente... Ame-o ou deixe-o. Tô indo, velho. É isso aí, mas é isso aí. Mudou muito nos últimos anos, cara. Não, mas aí tu tem razão. Aí tu encerrou. É isso aí. É uma potência na economia. Volta o quê pro povo? Não, cara, mas assim, ó. Eu concordo com a tua indignação, assim, quanto aos governos. Mas a gente tem que reconhecer que o Brasil mudou muito nos últimos 30 anos, cara. Ok, mudou, cara. Especialmente nos últimos 8. E outra coisa, a gente é um... Como democracia, o Brasil é muito jovem como como democracia. A gente viveu 30 anos numa ditadura militar em que não se sabia de nada dessas podreiras, cara. Então, hoje... O país melhorou, o país é uma economia melhor, as pessoas têm mais acesso às coisas. A corrupção que a gente não enxergava, a gente enxerga, mesmo que a gente não esteja conseguindo mudar isso agora, a gente enxerga isso como um mal, e esse mal foi detectado e pode se modificar isso daqui pra frente, né? Então eu acho que é isso. Tu acredita que vamos modificar? Eu acho que se eu não tiver esperança, eu pego não, minhas coisinhas e mando. Uma coisa é ter esperança, outra coisa é acreditar. Eu acho que é possível. Se eu não achar que é possível, então não. Daí eu faço isso mesmo. Eu pego minhas coisas e dou um jeito de ir pra outro lugar. Vou morar no Uruguai. Era o que eu ia dizer. Eu acho que tem muito de expectativa de cada um. Pra mim não seria tão fácil assim. Pois é, não é fácil. Eu tô incomodado, tô animado. Pra mim não é fácil pegar minhas coisas e sair. Mas dá. Assim, tu, infelizmente. O fazer o que tu tem que fazer, fazer a tua parte, tu já tá fazendo um país diferente. Mas a gente nota. Sendo honesto, tu tá fazendo teu trabalho diariamente, honestamente, e fazendo o que tu tem que fazer. Sim, cara, mas assim como e milhões. Muitos são assim, um dia, quem quando sabe, eu preciso do hospital, vão ser assim quando também. O que acontece quando eu preciso de um hospital? É, infelizmente nós não temos. Quando tu precisa de um hospital, tu não tem. Quando eu tô chegando em casa, os caras me levam, eu e o meu carro junto, e fica uma arma na minha cabeça por 5 horas. O que que o país me dá em troca disso, cara? Não dá. Pois é. Assim, ó. Dá uma desesperança, mas a gente não pode se entregar. A pergunta é sempre o que nós vamos fazer. Mas eu acho que tem uma nova... Eu já tô fazendo, tô rezando. Tem uma nova geração. Tem uma nova geração que tá mexendo em alguns lugares importantes. A gente já vê alguma mobilização. É, pra melhorar. Para melhoria política, para melhoria de uma nova safra na parte da jurisdição, judiciário, por exemplo, esses novos juízes que estão entrando sem comprometimento, estão trazendo uma nova linguagem com mais informação. Eu não tenho esse otimismo todo aí. Não, eu enxergo isso que o Jair tá enxergando, falando. Uma gurizada que talvez, exatamente por esse bolo que o Porã falou, tenha comprometimento e seja conivente com muitas coisas, acabe não podendo, quando está exercendo o cargo, de fazer o certo, porque ele deve muito pinico para um monte de gente. Aí ele não faz. Só que eu acho que tem uma nova safra que está chegando talvez com a limpeza da coisa, entendeu? Eu acredito nisso. A mudança, ela pode acontecer lentamente, né, cara? E só vai acontecer a mudança maior que a gente espera quando as pessoas se envolverem mais, né? E eu tô falando isso pra mim também, não tô falando aqui, eu me envolvo. Óbvio. Não, quando as pessoas se envolverem mais com as coisas da sua sociedade, da sua comunidade, das coisas perto de ti. Tu paga teus impostos, entendeu? Cara, tu é um cara bom, isso tu é um cara honesto, tu é um cara justo, entendeu? Tu tá fazendo a tua parte, ser honesto, ser justo, tem gente que não tá fazendo a sua parte. Tu não ia desviar merenda, por exemplo, de crianças carentes, da escola pública. Tu não ia deixar 25 ambulâncias paradas dentro da garagem quando tem gente precisando de leito. Quando tem gente precisando ser transportada de um lugar pro outro. Tem gente que vai no hospital, tá? Tem um ataque cardíaco e vai no hospital. Chega lá no hospital, sai de Capão da Canoa, chega em Porto Alegre, em Porto Alegre não tem leito. Aí sabe o que acontece? Mandam pra São José das Missões, cara. O cara numa ambulância pra ser atendido a 300 quilômetros daqui. É que tu vai enlouquecer, Fetra. Se tu começar a pensar no macro, tu vai enlouquecer. E outra, eu não posso medir o que eu quero fazer, o que eu penso, pelo outro que não faz. É. Eu não posso. Se eu fizer isso, eu tô sendo igual a esse outro que não faz. Não, cara, é que a gente não tem a opção de não fazer. A gente não tem escolha, a gente tem que fazer. Não, e outra, assim, ó, e outra, a gente é fiscal da gente mesmo. Ou seja, essa preocupação que tu tá tendo e vai ter sempre, né? Eu não vou ser desonesto. Eu vou fazer a minha parte. Tu acaba te cobrando disso. E isso que indigna. Por isso que tu tá fazendo o correto, as coisas não voltam pra ti. Por quê? Porque a insegurança tá aí, a saúde tá aí, a falta de educação tá aí, falta de escola, fechando, os professores não ganham nada e tem que viver a vida deles. E aí tu vê um vagabundo lá no Congresso Nacional ganhando um monte de dinheiro, sabe? Mas ele dorme tranquilo, ele vai e dorme. O cara não sabe ler. Não dorme. Mas então, quem coloca essa galera no Congresso é o plano, né? Nós estamos girando em círculo, é o que tem. Que nós vamos fazer? Cada um faz a melhor de si. Vamos embora. Manda um abraço aqui pro pessoal que eu encontrei lá no Ozzy Osbourne, o pessoal de Indaial, Santa Catarina, Alex Stark, da Echoes of Rock. É E o Fábio Nunes lá do Bus Session também, que tava. Galera do Criciúma também, tava em peso Criciúma, lá. Pagaram uma cerveja, bom princípio, galera de bom princípio também veio nos cumprimentar. Muita gente boa lá no show do Ozzy. Mandar um abraço pessoal do Diário Os Gaúchos, tá lá, teve uma matéria lá. Hoje! Na revista do Diário, vai chegar nas bancas amanhã, tá lá? Todo mundo, eu e o Duda Garbis, viu? Muito bem, nós ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Desculpa as bolas fora aí, desculpa o desabafo. O programa é assim mesmo, cara. A gente vem pra cá com a vida e com o que tem na cabeça. O resto vai saindo. Vem aí o trote do Aldo. E a gente volta às 6:30 da tarde. Até aqui viemos com Coca-Cola. Gaúchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E um último pedido. Não perca jamais o seu direito de se indignar com as coisas. Voltamos às 6:00 da tarde.